se mueve. Vejam como se movimenta. Como um leão. Feito um leão. Traz um rato. Atrás de um rato. Miren al pepino. Olha o pepino. Que suaves movimentos. Oh, que movimentos suaves. É como mantequilla. É como manteiga. E no tango, um macaco careca. Miren al pepino. Olha o pepino. Los vegetales. Todos os vegetais. Miren a su amigo. Invejam esse amigo. Querem bailar. Querendo dançar com ele. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Pepino bailarino. Baila, baila ya. Dança, dança, yeah. Miren al tomate. Olha o tomate. No es triste. Não é triste? Él no puede bailar. Ele não pode dançar. Pobre tomate. Pobre tomate. Él desearía poder bailar como el pepino. Queria ele poder dançar feito o pepino. Libre e suavemente. Livre e suavemente. Pero él no puede danzar. Mas ele não pode. Parou a música. Como assim eu não posso dançar? Eu posso dançar. E aquele baile lá do tio Louie? Você não me viu dançar no baile do tio Louie, não? Não compreendo. Não compreendo? Vou te mostrar o que é não compreendo. Mãe, pai, olhem aqui. Tirem uma foto minha ao lado do pepino no autêntico traje argentino. Tá bom, Júnior. Mas vamos andar logo porque os anões confundiram sua mãe com outra pessoa. Digam Giló. Giló. Al pepino. Escutem o pepino. Oigan su voz. Ouçam fuerte. Sua voz forte. Como um leão. Como um leão. Listo a devorar. Prestes a devorar. Escutem al pepino. Escute o pepino. Que dulce é su canto. Que voz mais doce. Que supla su garganta. O sopro de sua garganta. Parece um coro de passarinhos. Escute al pepino. Escute o pepino. Los vegetales. Todos os vegetais. Envidian a su amigo. Invejam esse como amigo. Querem cantar. Querendo cantar com ele. Pepino cantador. Pepino cantor. Pepino cantador. Pepino cantor. Pepino cantador. Pepino cantor. Canta, canta ya. Cantem, cantem, yeah. Escutem al tomate. Escutem o tomate. Não é triste. Não é triste. Ele não pode cantar. Ele não pode cantar. Pobre tomate. Pobre tomate. Ele desearia poder cantar. Queria ele poder cantar. Fuerte e dulce como el pepino. Forte e terno como o pepino. Pero ele não pode. Mas ele não pode. Nem sequer dar um sentido. Nem sequer assoviar. Chega, acabou, senhor. Volte aqui que eu vou cantar uma canção pra você. Adiós, amigos. Apresentamos as canções divertidas do Larry. Sintonizem novamente para ouvir o Larry cantar. Bob está zangado, tomara que não esqueça. Correr é difícil com sombreiro na cabeça.